prostrado a vossos pés, consagro-vos o entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha incomparável, no ditoso número dos vossos servos. Acolhei-nos debaixo da vossa proteção. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e temporais, e sobretudo na hora da nossa morte. Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e render-vos graças no céu. Por toda a eternidade, assim seja. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça sempre. Amém. Consagração a Nossa Senhora Aparecida, com Padre Vitor Coelho. Acreditando no que eu tô vendo, é muita beleza numa só pessoa. Atrás dessa fivela cê tá escondendo o segredo que eu quero descobrir com a boca. Ai, ai, ai, com esse chapéu aí cê fica linda. Ai, ai, ai, mas sem roupa nenhuma mais bonita ainda. Novinha no chapelão, deixa eu tirar com a boca sua roupa e seu batom. Atenção todas as emissoras para a formação da cadeia que vai transmitir o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504 de 1997. Começa agora o programa Mário Celso Prefeito 55. O governo que mais fez asfalto na história, com mais de 421 mil metros quadrados. São mais de 50 milhões de reais em asfalto que já estão pagos. No asfalto do PAC 2, feito pelo governo passado, foram financiados mais de 30 milhões de reais em empréstimos que ainda estamos pagando. Asfalto esse que já se deteriorou e está sendo refeito pelo governo Mário Celso. Através da atividade delegada, são mais de 100 viaturas por mês nas nossas ruas. Iluminação LED em 9 mil pontos. A cidade melhor iluminada e segura. Abriu 8 novas passagens de nível na linha férrea entre os bairros. Reforma de 2 importantes ginásios de esportes. O Gime ganhou uma nova fachada e quadra poliesportiva emborrachada, padrão NBA. Os parquinhos infantis já podem ser encontrados em quase todas as praças e bairros da cidade. Novos serviços destinados à população com deficiência, como a Casa de Acolhimento e o projeto Criando Asas. Reforma do Centro de Convivência do Idoso e construção de outro centro na Vila Mineira. Os repasses para entidades dobrou para mais de 2 milhões de reais. E mais 2 milhões em auxílio direto a quem necessita. Investimento na saúde foi de quase 104 milhões de reais, o maior da história. Aquisição de veículos e ambulâncias, ampliação do centro de fisioterapia, abertura do centro de hemodiálise, atendendo dezenas de andradinenses. Programa Cirurgia Agora investiu 1 milhão de reais na realização de cirurgias e aquisição de aparelhos auditivos, intervenção da Santa Casa de Andradina, reforma de UBSs e construção de 2 novas unidades na Vila Mineira e Pereira Jordão. Saúde na rua, com o consultório móvel. Criou o TEA Andradina, um serviço especializado no atendimento de autistas. Revitalizou o posto de saúde da sede do Timboré Agrovila, o posto da Fazenda Primavera e o posto do assentamento Arizona. Agora, o atendimento no campo é igual ao da cidade. Andradina foi um dos municípios que mais investiu contra o Covid-19. Abrimos a UTI Covid em apenas 15 dias e com todos os equipamentos necessários para a luta contra a pandemia. Para garantir que nada faltasse, implantamos até mesmo uma usina de oxigênio. Reforma e ampliação de 10 unidades escolares. Implantação da metodologia SESI nas escolas municipais. Energia solar nas escolas. Ar-condicionado nas salas de aula. Escolas em tempo integral. 5 mil tablets para alunos. Uniformes completos, 5 mil pães e 14 mil refeições por dia, comida de verdade nas escolas e ônibus escolares com ar condicionado. Andradina ganhou 2 parques temáticos, novos hotéis, McDonald's, uma vinícola, dezenas de novos restaurantes e lanchonetes e atraiu mais de 300 mil visitantes em 2023. Mais emprego, arrecadação e renda para Andradina. O crescimento populacional de Andradina foi de 9,3% desde o censo de 2022. Agora somos 61.800 andradinenses. 21% dos trabalhadores foram registrados na gestão de Mário Celso. São 3.866 novos empregos com carteira assinada desde 2021. Um número que só cresce. A arrecadação do imposto sobre serviços agora é 6 vezes maior. Eram 5 milhões em 2021. Agora estamos chegando a 28 milhões de reais. O governo de Mário Celso Lopes encampou a Fundação Educacional de Andradina, uma escola com mais de 50 anos, com 6 cursos superiores: agronomia, direito, educação física, enfermagem, medicina veterinária, serviço social e está credenciada no Mais Médicos para o curso de medicina. O governo também comprou uma área de 200 mil metros quadrados ao lado da rodovia Marechal Rondon, perto do hospital veterinário, para construir um centro universitário. Prefeito Custo Zero não usou veículos oficiais, nem nunca pegou uma diária. Viajou por conta própria e doou todos os seus salários a entidades municipais. Esse é o governo Mário Celso Lopes, continuando sempre em frente. No dia da eleição, escolha o futuro para nossa Andradina. Vote com confiança. Vote Mário Celso para prefeito e Lucas Lopes para vice. 55, a mudança tem que continuar. 55. Começa agora o programa Andradina para Todos. Jamil Ono, prefeito 10. É 10 o meu candidato. É 10 o meu candidato. No meu próximo governo, vou restabelecer os estacionamentos de ambos os lados da Avenida Guanabara, assim considerado desde a estação ferroviária até o trevo da rodovia Marechal Rondon. Pois são muitas vozes que se dizem prejudicadas com a implantação dessas faixas dos ambos lados da Avenida Guanabara. Voltando a ser prefeito, os ciclistas de Andradina terão outros locais apropriados para a prática deste esporte. É 10 o meu candidato. Em meu governo, não só conquistamos o ICMS da usina de direito de mão, como também adquirimos uma área de 5 alqueires às margens do rio Tietê e acompanhando a rodovia Euclides Figueiredo, onde instalaremos o parque aquático municipal. Neste parque aquático municipal, projetamos um amplo espaço de lazer com praias, quiosques, ancoradouros e até bosque natural com trilhas. Um espaço público à disposição da nossa população de forma gratuita com toda a infraestrutura. Este parque aquático tem uma grande importância para Andradina, pois além de atender a nossa população, será aberto para o turismo regional. Vamos ouvir o vice de Jamil, Hernani da Bahia, falando sobre casas populares para a nossa cidade. Nós, né, junto com o Jamil, nós vamos buscar, nós vamos conquistar aquelas 1000 casas que a atual administração não aceitou para Andradina, casas do formato do Quinta dos Castanheira, né, que lá as parcelas de R$ 25 a R$ 80, né? Eu não entendo, Jamil, como que uma administração pode recusar, né, 1000 casas populares para estar atendendo a população andradinense, aonde com as parcelas de R$ 25 a R$ 80. Então eu acho que é um desrespeito com a população andradinense. Então, se você quer casa popular, quer uma saúde de qualidade, vote 10, vote Jamil Ono para prefeito, Hernando da Bahia para vice e Dr. Flávio como gestor da saúde do nosso município. Termina aqui o programa Andradina para Todos. Jamil Ono 10 para prefeito e Hernani da Bahia para vice. Dia 6 de outubro, vote 10. Jamil é 10. Olha lá, nossa cidade pode muito melhorar. Vamos acreditar, minha gente. É o Messias na linha de frente, olha ele lá. Queridos andradinenses, uma das experiências mais gratificantes da minha vida foi de ter sido secretário de esporte de nossa cidade. Sou formado em educação física e digo com a maior certeza do mundo, o esporte muda vidas. Andradina merece um prefeito que goste verdadeiramente de esporte e atue para que essa ferramenta de transformação social seja usada da melhor maneira possível, coisa que não acontece atualmente. Nós temos esse compromisso com Andradina, fazer nossa cidade voltar a ser referência no esporte. Vamos revitalizar nossas praças esportivas, o Jardim das Águas, o Campinho do Benfica, o CSU, o Campo da Mineira, espaços nos nossos bairros da cidade. No passado, sediamos 2 edições de jogos regionais e com a volta do Andradina Esporte Clube, sediamos a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi um sucesso. É importante receber esses eventos esportivos, pois através dessas iniciativas agregamos valores sociais, fazendo com que nossa população se engaje no esporte, proporcionando... Espaço neste momento, a cadeia de rádio que transmitiu o horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, conforme Lei 9.504 de 1997. Doze horas e 10 minutos. ZYM 778, canal 199, Rádio Metrópole FM 87,7, Andradina, São Paulo. Metrópole FM, apoio cultural. Quando bate aquela vontade de chupar um sorvete, o nome que vem à cabeça é Sorveteria Abelinha, a mais completa, com mais de 30 sabores para você escolher e saborear. Picolés, esquimos, ituzinhos e potes de sorvete com diversos sabores para você levar para casa. Sorveteria Abelinha, fica na Alexandre Salomão, esquina com Euclides da Cunha, ao lado da rodoviária. O mais gostoso e cremoso sorvete da cidade. É nossa estrela, é nossa... Para a vereadora, vote Tuvani. É a força da mulher negra na Câmara. Vote 13444 com Messias e Padre Renê. Em defesa do trabalhador, vote Ailton Prates. 13333 com Messias e Padre Renê. É minha estrela, é minha cidade. Deixa eu bater um papo com você que está construindo ou reformando. Você sabe qual é o nome certo para sua construção, né? É Simão Materiais de Construção. Com pouco dinheiro você pode construir uma mansão. Tudo para sua obra: pisos, portas, janelas, areia, britas, cal, cimento, ferragens, tubos e tudo, tudo mesmo para sua construção. Venha comprar no Simão Materiais para Construção. Temos hidráulica e elétrica também. É a loja mais completa e barateira de Andradina e região. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. orçamento sem compromisso e entrega mais rápida da cidade. Simão Materiais para Construção, fica na Avenida Rio Grande do Sul, 2700. Anota os telefones aí, 3723-7987 ou 99197-0102. Esse é o WhatsApp. Simão Materiais para Construção. Com pouco dinheiro, na Simão você pode construir até uma mansão. Telecom, internet fibra ótica. On Telecom, a internet que você precisa, com a conexão que você merece. On Telecom, inovando nos planos. Só na On Telecom tem vários planos, com os menores preços e a melhor conexão, com os melhores benefícios. 150 megas por R$ 79,90. Quer mais? 250 megas por R$ 89,90. Você quer mais? 400 megas por R$ 99,90. Quer mais? 500 megas por R$ 129,90. Não acredita? Então tome 700 megas por apenas R$ 189,90. On Telecom, inovando com novos planos. Ligue 3723-4441 ou no zap 99733-1883. On Telecom, em Andradina, na Alexandre Salomão, 1057. Instalação grátis. On Telecom, não navegue, voe, voe, voe. Você vai acessar a sua saúde em primeiro lugar. Medicamentos e perfumaria. Na hora de comprar seus medicamentos e perfumarias, não perca tempo. Vá direto na Farmácia Moretti. Na Farmácia Moretti você conta com uma equipe qualificada e farmacêuticos em tempo integral para melhor atender. Na Farmácia Moretti você encontra uma ampla linha de cosméticos e produtos de higiene. E para sua comodidade e conforto, tem o Disque Remédio 3722-3658. Farmácia Moretti, saúde para toda a sua família. Na rua Alexandre Salomão, 1558, esquina com Rodrigues Alves. Só quem tem mais de 40 anos pode lhe oferecer o melhor. A sua saúde em primeiro lugar. A partir de agora. A Metrópole FM coloca a par da informação com isenção e credibilidade. Metrópole no ar. Metrópole no ar. Agora são 12:15, meio-dia e 15. Hoje é segunda-feira, 30 de setembro de 2024. Está começando mais uma edição do Jornal Metrópole no ar, aqui na sua 87,7, Rádio Metrópole FM em Andradina. Sempre trazendo as informações de Andradina e toda a região. Meu amigo João, um ótimo dia. Bom dia, Antônio, bom dia, ouvintes da Metrópole FM. Já é boa tarde, né? Meio-dia e 11, meio-dia e 12. É boa tarde para quem já almoçou. E, Antônio, hoje também a gente comemora um dia do livro mais lido no mundo. Qual que é o livro? Dia da Bíblia, João? A Bíblia, é o livro mais lido do mundo. Então, o dia da Bíblia, vamos... igual o padre falou hoje, não vamos deixar a Bíblia lá fechada, que ela não tem utilidade nenhuma fechada. Não é assim que o padre falou hoje, padre Sebastião? Deixar a Bíblia aberta e ler a Bíblia, o que tem na Bíblia, não deixar ela fechada. E também queremos deixar aqui um abraço ao padre Sebastião, que fez aniversário nesse domingo, né? Foi domingo ou sábado? Foi sábado, João. Sábado, um parabéns para você, padre Sebastião Gonçalves, o pároco aqui da Matriz de São Sebastião. Parabéns para o senhor. As manchetes hoje, já temos várias notícias, né? Temos também um acidente que aconteceu lá no UPA, também vamos falar. Hoje também é dia da secretária. Atenção você, aquele abraço especial a todas as secretárias. Ó, tem muita secretária aí que colocou o patrão na cadeia, hein? Olha. Cuidado. Você que é político. Você que é secretária. Político. Aí que. Sabe de tudo do patrão. Sabe de tudo do patrão, não pode falar nada. É, cuidado. E, ó, agora são meio-dia, 16 minutos, João. Meio-dia, 16. Daqui a pouco temos o Marco falar sobre a leishmaniose e a dengue, como que está em Andradina. Tem um boletim de leishmaniose. Não, leishmaniose não tem.